manda, Deivão. Manda pra elas. Fala pra elas, ela quer os menor de perto, ela quer os menor de longe. O de lá do Morumbi não te corresponde. Gosta dos trafica do lado da Marconi. Que sequestra ela no baile, come e some. Sequestra ela no baile, come e some. Não toma asiadão, isso que te excita. Você quer os que te come, te esquece no outro dia. Não toma asiadão, isso que te excita. Você quer os que te come, te esquece no outro dia. Toma Patrícia, vem dona, olha pra tropa, os menor que é criança do que acontece aqui no baile da unha. Vai sarrar nos traficantes que tá de peça na cinta. Tropa do Dozabre, que te come e depois some. Vem com a tropa do Deivão, que te come e depois some. Posta seu cabelo, chama de safado e ainda tá tapa no seu silicone. Vai, fica de quatro pra mim, batendo na bunda, chamando meu nome. Fica de quatro pra mim, batendo na bunda, chamando meu nome. Vai, fica de quatro pra mim, batendo na bunda, chamando meu nome. Posta seu cabelo, chama de safado e ainda tá tapa no seu silicone. Vai, fica de quatro pra mim, batendo na bunda, chamando meu nome. Não toma asiadão, isso que te excita. Vai sarrar nos traficantes que dá de peça na cinta. Você quer os que te come, te esquece no outro dia. Então toma asiadão, isso que te excita. Você quer os que te come, te esquece no outro dia. Toma asiadão, isso que te excita. Você quer os que te come, te esquece no outro dia. Manda, Deivão, manda pra ela. Manda pra ela.